Solo para o táxi com o Coronado 4-0, temos 274 a bordo, 350 galeão. No 904, atente para o Airbus da TAM, parqueando para o portão 08 após estacionamento, autorizado o táxi via Pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Chame torre 1 no 8, decimal 6, que negar no 015. 7 após o Airbus, estaremos. Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, 18-6, ou 1940. O Gol 601 decolou os 39, controle 19-8, boa noite. 19-8, grato, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 601. Gol 601, contato radar, Sabel 360 na saída da EL. 360, saída da EL, Gol 601. Patrão da Salvador, prossiga. Para, toma, conta. Serra do Ibapá, somos sua cópia? Ok. Confirme se ciência da informação X-Ray. Do Ibapá, para Paulo Afonso, autorizado nível de voo 090, via UP, via Whisky 1, decolada 10 após curva à direita, na lotar. Correção, curva à esquerda, lotar. Controle 1 9.8, transforma 5062. Mais o controle, não confio com a de transporte, por favor. 5062. Papá, aprovado 90 conforme, pela 21. Decola da 10, com curva à esquerda após. Lotar, é a saída, 19.8, é o controle, 062. É o transporte para o terra da papá. Se há hotel papá, planejamento correto, confirme o pátio e pista que decola. Ciente, planejamento correto e pós-plano para o posicionamento. Goro 273, decolou aos 4-1, controle em 19-8, bom voo e boa noite. Obrigado, bom trabalho, uma ótima noite. Controle Salvador, Gol 273, passando 1600 para o 360. 273, contato radar, sobre o 360 na saída dela. Recebendo para 360 na saída dela, Gol 273. Boa noite, o voo 940, próximo ao ponto 0 da 10. Voo 940, boa noite, ali mantenho no 0. Céu, teu papá livre, ensinamento e faz para o táxi. Muito massa. Autorizado aqui, 259, chama Recife, 251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, continua 259, boa noite. Salvador, boa noite. Sim. 45, controle 198, boa noite. 198, muito boa noite. Salvador, muito boa noite, Gol 1940, decolou na sua escuta. Gol 1940, contato radar Sabel 360, sai da Arbor e left. Sente Arbor, elefa, 940. Gol 1601, chama Recife, 251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, Gol 1601, grato, boa noite. Boa noite. Gol 9776, Gol, acena a identificação, chega na mar e desce para nível de voo 050. Gol 1273, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 1251-1325, obrigado, ótimo trabalho com você. Beta, bom voo. Prossiga. Senado informa o POP 08, parte 3 de frente ao Correio para o TAC.

5, livre de restrição e altitude na posição ETAP. Livre, restrição e etapa 2000, voo 73. Quatro chama Recife, frequência no 260. 260, boa noite. Paulo Salvador, boa noite. 4397. Informação X-Ray, cópia para o Galeão, nível 360. Boa noite, o TAN 3197, eu tenho aqui o 380 aprovado, senhora aceita? Ah, pode ser autorizado. Ok, TAN 3197, autorizado para o Galeão, nível de voo 380, a primeira aerovia Upper Zulu 10. Após a decolagem da cabeceira 10, fará curva à direita, subida da El, em seguida para Leda e Bride. O transponder é 5110 e o controle em 119.8, Cotege. Centralizado o Galeão 380, primeiro era o outro do 10, depada de da 10, curva direita, Israel, Leda, Bridge, 5110 e 19.8, 2397. 3197, correto, chama o ponto para o push e acionamento. Certo, 3197. 119.8. 19.8, boa noite, obrigado. Salvador é o Papa Tango Serra, Hotel Papá, câmbio. Papa Tango Serra, Hotel Papá. Contato radar está 290, na saída Lotar. 90 no Lotar, na sua escuta. 976, livre ILS, reporte estabilizado. Vai informar estabilizado, Papa Romeo, Charlie, Papa Charlie, essa identificação, chegada bom, desce para nível de voo 050. Prossiga. Por gentileza, senhorita, sem querer prejudicar o seu frequentamento, um pouco de alguma chance de aproa turma da presente? Mantenha ela a proa de pelo Webjet Message 20, descendo para 2000 pés, ajustando no 095. 2000 pés, continuando prejudicando o pelo Webjet 20. Gol 9776, completa aproximação, chama a torre 118, decimal 6. 18. Vai passar em cima da baixada de trabalho. Golo 776, continua sua aproximação, autorizado pouso, pista 10130 graus, 089, QNH 10115. Gente, livre pouso 776, sua frequência está com bastante ruído de fundo. Copiado. Ouviu como eu vim receber agora? Agora sim, 5%. Dali Papa Charlie, desce para 4 mil pés, ajuste na 095. Controle Web 76720, possibilidade de desconsiderar a restrição de altitude de impelo, posso descer direto para 2000? Livre 2000, livre LS, reporte estabilizado, Web 76720. Gente, obrigado, 76720. No solo às 03, seguir pista pela direita, chame o comercial do Zona Chamada. Deixa eu ajudar. No 776, prossiga via Alfa, reporte a visão de Juliette. Via Alfa, 2224, a senhora identificação, vou na prova de mão para completar a chegada à mão, descendo para o nível de voo 050. Confirme para a torre. Alfa Juliette, portão 03. Desculpa, não, copiei. 976, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 376, obrigado. Charlie Papa Charlie, prossegue na descida para 2000 pés, ajuste na 015. Pushback estacionamento. Utilizado 6720. Web 6720, completa aproximação, chama a torre 118, decimal 6. Gente, boa noite. Boa noite. Dois, Salvador, objeto 6720, boa noite. Objeto 6720, cuja sua aproximação é pós 3 pulos, baixar a travada. Botarei. 720, cheque trem esposo. 720, confirma, trem esposo, baixo travado. MS620, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 30 graus, 089, Kenengal no 015. Sensível pouso, 720. Guerra de Apatácio para Chama Recife, 12545, agora 2685. Bom voo. Charlie, Papa Charlie, VLS, reporte estabilizado. VLS, reporte estabilizado, Papa Charlie. Controle do Salvador, boa noite, então 3560, passa nível 2000-1, notifico 0, informações 3. 3560, sem identificação, está presente o voo amado para completar a chegada amada, descendo para nível de voo 060. Direto Itápio, TAM 3560. Está autorizado a prova de Itápio para o TAM 3560.